venho andando devagar sem paradeiro. Eu levo o sol pra me esquentar o corpo inteiro. E tudo vem tão passageiro. Eu vejo o mundo como um forasteiro. Eu vou por onde tiver sonhos pra sonhar. Eu vou de perto ou longe pra qualquer lugar.

comes, we can brave the storm together. Rádio.